André Cedês, o mural de Ibicoara. Alô, sequestraram o Tonho, foi? Sequestraram o Tonho, sequestraram o Tonho. O Tonho é meu amigo. Eu vou mandar resgate, vou mandar o resgate do meu Tonho querido. Mas eu não quero polícia pelo meio, que o Zona é perigoso. Vou se matar de Tonho, se matar de Tonho, não vou comer gostoso. Não quero polícia pelo meio, que o Zona é perigoso. Se matar o Tonho, se matar o Tonho, não vou comer gostoso. Alô, Rayan Santos, tamo junto. Atenção, Diggs, Feira de Santana. Ia ser assim, ó. Tá gravando CD ao vivo, hein? Aí, ó. Libera o Tonho, libera o Tonho, libera o Tonho que eu te dou. Libera o Tonho, libera o Tonho. Sucesso! Libera o Tonho, libera o Tonho, libera o Tonho que eu te dou 10 conto. Libera o Tonho, libera. Não para não, bebê, vai. Libera o Tonho, libera o Tonho. Libera o Tonho, libera o Tonho, libera o Tonho, libera o Tonho, que eu te dou 10 contos. Libera o Tonho, que eu te dou 10 contos. Libera o Tonho, menos swing, nem. Eu não quero polícia pelo meu, os homens é perigoso. Vou se matar o Tonho, se matar o Tonho, não vou comer gostoso. Não quero polícia pelo meio, os homens é perigoso. Bora comer água, pai. Se matar o Tonho, se matar o Tonho, não vou comer gostoso. O homem tá na casa. Ó, libera o Tonho, libera o Tonho, libera o Tonho que eu te dou. Libera o Tonho, libera. Sucesso, que eu te dou 10 contos. Libera o Tonho, libera o Tonho, libera o Tonho que eu te dou. Libera o Tonho, libera o Tonho, libera. E pira o bumbum, meninas. Libera o Tonho, libera o Tonho, libera o Tonho que eu te dou 10 contos. Libera o Tonho. Mais uma vez, Breninho, libera, Breninho, libera, Breninho. Libera o Tonho, Breno liberou, hein. Liberou, hein. Libera o Tonho, libera o Tonho. Chama do swing. Alô, Cleide Chibata! Libera o Tonho, que eu te dou 10 contos. Libera o Tonho,